10 autorizado em Recife, liga 350. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, via Brasil 17. Transponder 5522, controle 120, decimal 80. 795, 46 milhas na Oeste Salvador, contato radar, vou na proa de Pelo para testar a chegada do Alfim. A partir da descida, ajuste na zona da festa. Autorizado por 9 horas. Vento 1500089. Livre pouso 1-0, correr 9-6. 973, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Taxiway India. Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0 no 7, bom voo. 17 graus, voo no 973, Controle Salvador, boa noite, azul 2795, ideal de descida. Azul 2795, 39 milhas, Nordeste Salvador, voo estrela para a chegada a chegada Bonfim, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. No 08, 4.000 direto pelo, azul 2795. Santa, 0 para 3. Cancelada a restrição de velocidade da chegada bom. Ciente, 2790. Torre, favor do bonete, voo no 973, ponto espera da 1-0, não quero mais. Com 973, mantenha o ponto espera da 1-0. Voo 973, aliás, mantém o pistão 0. Aqui mantém o 1-0, voo no 973. Não, 0 a 3, mas início do pushback, chamando para o táxi. Eu falo Salvador, 1, 2, 1, 1. 973, autorizado decolagem da 1-0, vento 150 graus, 0612 de novo. Decolagem da 1-0, voo no 973. Contato. 9-1-2-1-1. Através de 05. Através de 05, 043. Voo no 096, boa noite, táxi via Alfa, mantenha a posição em sua Juliette. Alfa, sua Juliette. 973, decolado aos 26, chame controle Salvador, frequência na 20, décimo 8 já. 208, graça com na 973, boa final de semana. Estamos com 140 a bordo. Recebemos uma autonomia de 3,40 alterna para Natal Série. Quer abrir a pergunta, Bernardo? Ah, meu irmão. Sim, está civilizada à direita via Índia, com ponto para a torre 118.95, ajuste no 018, bom voo. Direita Índia, 295, ponto espera, grato. Agora 43, pega a chanela até o ponto de espera, quando for um torre 118.95, ajuste no 018, bom voo. 1018, pega o colega do chanela, 118.95, lá para espera, bora aí. 096 para 09 da companhia, taxi A para o ponto de espera, ingresso para Juliette, portão 09. Juliette, 09, após 09 da companhia. Oceané à sua frente, ali mantém o pistão zero. Após a rolagem do tráfego à frente, ali mantém. Over, 043. Zero 43, informa o Embraer da Azul, posição Duna. Positivo, 2043, agilizar. 310, decolado 31, controle Salvador, frequência 2080. 2080, graças ao senhor, uma boa noite. 6310, da Oceana. 3295, gol 1973. 251-3395, grato, gol 1973. Salvador, Cordial, boa noite. 6310, da Oceana, decolado. Oceané 6310, contato radar, decolagem sobre a via saída da Puca para o nível 350. Via Puca 350, possibilidade 2000 para o mais esquerdo, direto ao Puca. Oceané 6310 para 2000, direto Puca. Puca para o ano, muito grato, ouça. Azul 2795, confirma que está pisado. Afirmo. Azul 2795, chame a torna, frequência 1118, decimal 95, azul 2795. 1895, até certo. E 043, decolado aos 32, controle Salvador, confirmando aos 33, controle Salvador 208. 2084. 2043. 2795 é 2? Dá pra gente, vou direto pro Tael, superando 360. Atenção 360, apresente Tael, gol 2043. Oceané 6310, consiga. Senhor, somente pelo horário, a possibilidade de coordenar com Recife a proa do Romeu Fonte 018, a gente está incrementando a razão de subida, se o senhor entregar a gente para aquele espaço aéreo. Oceané 6310, vai presente, autorizar direto o Romeu Fonte 018. Afirmo, vou Romeu Fonte 018, muito grato, o senhor gostaria que a gente incrementasse a razão até que nível? Oceané 6310, é o seu critério. Muito obrigado, senhor. Controle, confirma a frequência na torre pro 2795, por favor. Pro 2795, torre 1918, decimal 95. Valeu. Controle, boa noite, azul 2795, final. Azul 2795, autorizado posto com 90, vem com 500, vem com 29. Abriu posto 90, 2795. Só o meu Oscar Max 90. Dá pra gente autorizar direto com rota fora, reporte da descida, não atrasa os ventos, ajuste 908. Ajuste 908, dá presente, autorizado direto rotatória, pode falar com a bandeira. Chute 0. Departure runway 10, right turn, dial departure clear transition, Lago 677. Victor Tango Romeo, Week 6 and Alpha Delta Alpha. Squawk 5521, Salvador Approach Frequency 120, decimal 80. com a Mach 90, com quem me liga aqui, tá bem? 25, vai descer pra 12. Alfa Mike 90, recebo nível 060. Informo que ajuste é 1008. Sim, Matheus, estamos descendo pra 2109. 2795, solo aos 38, controle solo Salvador, 1211. 1211. Agora é 795, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Tante 3, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo, Tante 3, eu sou passando pela 2.7, na posição. Lênia 310, chame 7 Recife, na frequência 126, decimal 85, Atena 125, decimal 45, Oxa, Lênia 310. 265, 2545, grande senhora, uma ótima noite. Voo 2043, chame sempre Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, voo 2043. 351, 3395, voo 2043. Então, 3858, boa noite. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Bobo, Cogido, Proti. E outra do 1-9, após confirmamento do plano de voo. Transponder 5525, controle 1-0, decimal 80. Bobo, Cogibo, após Proti. Firmativo 370, autorizado para Fortaleza. Decola da 1-0, com curva esquerda. Na Bobo, Cogibo, Proti, Proti. Na presidão 1-9. 5525, transponder o controle 1208. Posição é 02, distância 3858. Poder 258, questionamento correto. Reporte pronto para o puxo da questionamento. Portará, obrigado. noite, eu vou 1096. Corona 096, boa noite. Prepara a subida Momo, Kong, Lufthansa, chegou de cópia. Momo, pode curtir, já confirma por gentileza, amigo autorizado, a gente solicitou 250. Amigo, tenho pré-autorizado 250, vou apenas confirmar a rota com centro registro. Muito obrigado. Patrão Oscar, Hotel Tigre, Disney, go ahead. Clear taxi entry holding point, taxi free, Papa, call me ready. Essa Mike 90, da presente desse para 1500 pés, então a tração informar a Richa 9018, reporte e rotatória do Zé Local de Bolsa. 96, autorizado Fortaleza, nível 250. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Momo, Código Frati, via Cedulo 19. Bangu, DCT Abuco, faz conforme rota. Transponder 5530, controle 120, decimal 80. 0 para Fortaleza, na Momo, e Momo, Kilo Oscar, Golfo, Bravo, Uniforme, Frati. Ampedulu 19, Bangu direto, Obuco. Abuco, Cuba, Cuba em cima, decola da 10, 30, controle 28. Correto, sim, professor, o puxo vai ser sinal em 1, 0, 0, 9, 6. Camarão. Atacando Oscar, eu tenho uma hot position, só que se olhando. A 3-1-3, a sistema de inspeção dessa vez chegada a bomba para 4.000 pés, ajuste no 0-8. Until it's Juro Minor, then taxa approved via when April and taxa India, call me taxa India. Approved by April 1. Hotel Oscar, Hotel Kilo, correction, do you have the marshaler in sight? We got marshaler in sight, Hotel Kilo. Attend to the marshaler and call me at the gate 08, call me Avian gate 08. I'll call me back to Hotel Kilo. Thank you. Hotel Kilo. Fax approved environment Abraham and Jack Street, India. At holding point, call tower 118-195, altimeter setting 1018. Tango Oscar Hotel Kilo, clear to line after takeoff, runway 10-81, 60-369. Kilo line after takeoff. Linha 3193, desse cara 2010, autorizado em AVS, que foi pista motor, reportabilizado, hoje na linha 3193. 8-0. Tango Oscar Hotel Kilo, departure control frequency 1-2-0-2. Tango Oscar 1-2-0-0, thank you. Curva à esquerda pro 190, restabilizado, acho na 6-3-1-3. Confirmativo, 190, restabilizado, acho na 6-3-1-3. Control, Papa Tango, Alpha Hotel Kilo, good evening. Azul 4298, essa notificação desse restrito para nível 210, informa o tráfego 9 horas, 7 milhas, mesmo rumo até nível 190, um Rafa Tango 72, ela é um lançamento. Positivo, já cruzou com o tráfego, está agora na posição aqui de 7 horas, no azul 4. Essa mais de 90, chama a torre na sequência 198, desse 95. Torre 195, essa mais de 90. Control, Papa Tango, Alpha Hotel Kilo, good evening. Papa Romeo, Oscar, Mike November, ciente que mantém a porra do Paz 3. Papa Romeo, Oscar, Mike November, ciente que mantém a porra do Paz 3. Papa Romeo, Oscar, Mike November, Azul 4298, desce para nível 050, ajuste no 09. 050, 08, Azul 4298, poderia agora a presente dura? Azul 4298, na aqui uma certa de chegada. Ok. Provisual no setor para 17733. Gente, inicia a curva agora à direita, ingresso perna 200, pistão 90, no rumo 280. Deixa a 9-3-1-3, isso para 2.000 pés. Azul 4298. Azul 4298, vocês. 22, altitude, solicito liberação de altitude na chegada da Mari. Azul 4298, controlado o texto de altitude na chegada da Mari. Salvador, Azul 2782, Quarterback para descida. Azul 2782, estende identificação, deixa via para o nível 060, ajuste no 09. Via 060, 2782. Poxa, 963, 93, aguarde último vetor, reduza para 1090. Xané 6313, curva esquerda pro 130, repete precisado, Xané 6313. Ok, 130, Tango Oscar Hotel Kilo, Fly Direct de Coral. Fly Direct de Coral, Hotel Kilo, Tango. Fly Direct de Coral, Hotel Kilo, Tango. Xanã 6313, Xanã 2 na frequência 118, decimal 95, Xanã 6313. Obrigado aí, demais. Uma da tarde, você. Da sua retaguarda, efetue 180 e retorne para a cabeceira oposta do poço. Pátio 4, hangar da AD, fica à sua primeira esquerda na Taxi Oscar. Táxi de baixa altura devido à aeronave aproximando de destino zero. Afirmativo. Nessa direção, a próxima esquerda, Taxi Oscar. Ao estacionar a frequência livre, andar da D de baixa altitude. Táxi de baixa altitude. Azul contato 298, limite, curso localizador. Limite ao ar, não seja bem. Afirmativo, 93, escuta. 93, tráfego avistado, autorizado por 190, o vento é 150 graus, 079. Reposo 9063, 93. Papão, eu acho que é a Mike 90, stand-by no transponder, por gentileza. Mike 90, taxi Oscar. Prossiga. Puxa, acionamento 02. Gente, aguarde, então 358. Aguarde. Gentileza. Chanel 6303, solo 01, direito na 21, décima 1, solo Salvador. Táxi 1096, POB 176, 315, Teresina. 096, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 e Taxiway Índia. Próximo a ponto de espera torre em 118, décima 95. Altímetro 1098. 1018, avistado, Pátio Índia, ponto de espera de 295, 1096. Pachalé 63, 13, táxi via Alfa, porte antes do Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. 298, 47 salto, seu localizador, corra direita para 060, autorizaria do Taxiway, desce para 2000, sai da Vilcha 908, reporte estabilizado azul 4298. Direita 060, 008, desce para 2000, reporte estabilizado Taxiway, azul 4298. Boa noite, voo 096, próximo ponto de espera da 1096. Voo 096, linha de decolagem imediata, separado? Afirmo. Autorizado, vento é 150 graus 079. E o ajuste do altímetro 909. Ciência, linha de decolagem separada, hospital de 22. 2782, desça para 3000, pés, ajuste 908. 3000, 2782. Tá, 3815 autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Saída da El, transição ótima, com curva à direita, decolagem pista 10. Transponder 5537, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, saída da El, transição ótima. Instrução VA10, primeira curva à direita, transponder 5537, controle 120, decimal 8. Correto, tá 3815, chama para feedback essa vez. 3815. Eu vou fazer o request, find and maintain, flag level 200. Matango Oscar Hotel Kilo, climb to level 200. Climb and maintain, level 200, thank you. 96, decolada 05, controle Salvador 208. 208. Controle Salvador, boa noite, gol no 096. Contato radar decolagem, suba via saída da mão para o nível 250. 250, pode voar frota, está presente. Gol no 096, mantém a pressão da saída. Mantém a pressão da saída. Localizador do Zó com a 10, Azul 4298. Azul 4298, Xena Plena 70, 198, decimal 95, Azul 4298. Obrigado, boa noite. E os 5974, essa é a identificação desse avião chegada a ponto para 4000 pés, ajuste 908. Direita vem Índia até o ponto de espera, quando lá 1895 na torre, 10 no 8, ajuste. 10 no 8, 1895, torre, obrigado, boa noite, 3258. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. Houston 3815, Houston 4-10. 2782 com a Torre Salvador agora. Azul 2782, passou externo. Confirme. Azul 2782, estabilizado, baixou e travou. Azul 4298, solo Salvador no 211. 211, agora. 2782 da Azul, traço guarda estado, autorizado pouso pro 90, vento 160 graus, 07 mais. Autorizado pouso 2782. 298 do táxi de Alfa, aeroporto antes da Juliette. Táxi de Alfa, aeroporto antes da Juliette. Juliette, portão 01. Juliette. Posição 01. 01, obrigado. Autorizado o final do procedimento LS que foi pescado aí. Reposta no curso do localizador. Socorro LA e manter tipo 90. Sim, manter 90, 3858. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio 1 e Táxi Índia. Próximo ao ponto de espera 2895, altímetro 1-0, 1-8. Tarjeta autorizado via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, 2-8-9-5-14. Azul 2782 de branco. Livrou. 2782, solo Salvador, no 211, solo ao 114. 210. Salva noite, Azul 2782 de branco. 2782, Alfa Kilo para Pat 3, a posição 4, Lima. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima. É 3858, autorizado a decolagem da 90, vento 160 graus, 062 de nós. Ponto 2605, ação de identificação, vou na prioridade de TAP, descendo de voo 050.